pode até falhar. Quem bate esquece, quem apanha, quem apanha quer se vingar. Critica esta raça tão bonita que é capaz de aguentar. Torturas, humilhações à parte, podem pisar, mas não vão me matar. Cantando a verdade, falando da vida, contando história, falando de amor, brigando com a vida pra ser mais feliz. Não vão me matar. Cantando a verdade, falando da vida, contando história, falando de amor, brigando com a vida pra ser mais feliz. Não vão me matar. We'll be right back.